One beat, such a thing. Na vibe M pela orla. Hoje é lá que toca o jogo, só de passageiro. Se até o melhor dessa vida uma hora acaba, podemos dizer que aproveitamos pelo menos. O tempo do relógio é o que tem mais de precioso. Rolex, Patek é só o item luxuoso. Já passei veneno, hoje eu que tô venenoso. Quem queria mal hoje vai passar nervoso. Crocodilo mesmo é só na estampa do boné. Pilantra covarde, eu quero embaixo do meu pé. Tapuleiro, nós derruba com atitude e fé. Busca se crescer e se acha maior que é. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina o quanto que sorri querendo te apoiar lá. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judas enrugido, sangue suga, vai tombar. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho ungido, sangue suga, vai tombar. Te lembra que na antiga, volta meu passado, liga a máquina do tempo. Ela nem ligava, já me esculachava. Hoje é um esculacho novo, já guarda o momento. Não tá no meu dia a dia, porque no passado eu fiquei no sofrimento. Hoje eu quero as top, só gringa selecionada. Tô de S1000 da BM cortando o vento. O tapa na bunda dá tapa, deixa a marca. Bala no recalco, eu quero ver o sangue escorrendo. Volta no passado, traficante da quebrada. Meu presente, tô traficando meu sentimento. Vai, barata tonta, passa pra eu dar uma pisada. Já tá na hora, a Dema Pigue tá girando. Invejoso não passa na frente da minha casa. Recalcado pra minha vida não ficar dançando. Nem que eu consegui passar por cima do sistema. E ver uns filha da puta dos pobres arrancando grana. Bolsonaro tira mais um prato de comida. Propagando ódio, eu tiro o sonho da criança. Atravessar a ponte foi um sonho de infância. Atrás do meu sonho, eu sei que Deus tá comigo. Hoje eu tô lacrado de Lacoste Polo Branca. Do lado são os verdadeiros amigos. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina o quanto que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho ungido, sangue suga, vai tombar. Pois é, hipocrisia e simpatia é uma junção venenosa. Cê não imagina quantos que sorri querendo te apunhalar. Falsidade no dia a dia é a mais perigosa. Judazinho ungido, sangue suga, vai tombar.